baile da Penha, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos, profissão perigo. De Glock na cinta, o ritmo é assim. Eu vou pro baile da gaiola, na intenção de fuder. Te vejo no baile, já chego sarrando do jeito que você gosta. Eu te deixo excitada, te levo pro meio que te toca piroca. Toma. Caralho! Toma. Caralho! Filha da puta, e o pior é que eles sabem disso.